beleza, mas poesia, proesia. Eu canto meu encanto, canto meus contos. Não quero ficar de canto, nem menos de pranto. Pingo, ponto, ponto, pingo no fim da frase. Planto um pouco de alegria pra quem me abrace. Prezo paz, prezo amor, sou capaz, sou ator. Vou atrás, onde vou, sou sagaz, vencedor. Tenho espinho, tem flor, sou carinho, sou dor. Viajante, voador, vou pro sol em pleno cor. Canto vida que prospera, canto sonho de menino. Canto rotação da terra, canto força e me animo. Rimo paz, rimo guerra, rimo positividade. Vou atrás, piso em pedra, solidão e amizade. Canto trigo, canto pão, conforto, calo de mão. Brilha estrela, brilha mar, céu azul, barro marrom. Dormindo sonho que estou, acordado e acordo sono. Sonhando posso ser flor, sou subordinado e dono. Posso ser o que nem sei, posso ser o próprio sono. Posso ser bobo da corte, cavaleiro e rei no trono. Posso ser meu próprio canto, posso ser onda sonora. Posso ser dia nublado e também manhã de aurora. E é por isso que eu canto, canto não me dá limite. Canto tudo em todo canto, tudo quanto em mim existe. Sabe meu truta, andei pensando, não é brincadeira. Sei que somos o que somos, mas não sou a vida inteira. O giro bate e fez quadrado que não tinha fenda. Jogou por água abaixo igual ponta de safena. Entendeu? A minha desculpa é falar que tudo é Deus, mas me aprofundo na casão. Tenho certeza agora que do início até o fim não tem outra resposta. Sendo na velha ou poesia ou no vulgata agora. Vi que meu ego me faz ser por alguns minutos. Sendo noite ou dia, a tal da utopia. Minha escolha me faz ser, depois me arrepender. De ter sido o que sou, depois ser ou não ser. Primavera trouxe o dom, sua mão sou como flores. Eu preciso do veneno de perder pros meus amores. Na verdade não perco, me entrega em suas mãos. Pra ver se começar do zero me traz nova emoção. Abre a janela, atrapalhou minha inspiração. E não consigo mais criar o que foi copiado. Mas copiei minha criação pra ver se sai mais caro. Olha o seu futuro, pra mim já é passado. Eu sou a retrospectiva do inaceitável. Sou poesia, na poesia. Eu sou o olho da águia, velocidade do leopardo, um rugido do leão, tubarão dos mares, a força do rinoceronte, agilidade da cobra. Eu sou veneno do escorpião, o voo da gaivota, tipo nobreza da selva, as cores de um tigre, a própria aroma das rosas, as cores do arco-íris, detalhes do romã. Eu sou a inspiração, eu sou amor, eu sou a dor, eu sou a saudade, a lágrima do sentimento que nunca se acabe. Sou a doçura do mel, jardim inexplicável. Sou diamante rubi, sou esmeralda e prático toda a galáxia e as estrelas do universo. A própria vida e respirar todo o seu projeto. Eu sou a cura e a esperança da própria fé. Um incentivo de ser gay, permanecer de pé. Eu sou o rap, eu sou os versos, sou a proeza, a dádiva divina, a gratidão certeza. Eu quero ser a poesia do novo amanhã. Sou o instrumento de Deus, usando não palavras vãs. Sou proesia, na poesia.